Recapitulemos os milênios passados e acharemos a nossa própria história. A individualidade, o nosso ego, constitui o nosso maior triunfo. E chegados ao raciocínio e ao sentimento da humanidade, através de vidas inumeráveis, teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica? Não. Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram seres superiores da espiritualidade que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui, sempre com muito prazer de podermos participar desse programa que vai ao ar todos os domingos e tanta gente espera por ele, né? Então que nós possamos, nessa hora e meia que vamos passar junto, podemos refletir bastante sobre essa doutrina fantástica que nos dá essa informação, essa riqueza de informações, para que através dessas informações a gente possa se convencer que nós somos seres espirituais, né? Então essa faz parte, inclusive, da evolução anímica. Essa evolução anímica que nos prende tanto ao globo, quando chegamos nesse estágio, é quando nós começamos a nos libertar da matéria e entendermos que nós viemos para espiritualizar essa matéria. E ainda falta muito, ainda temos muito por fazer. E é aí que consiste a nossa evolução como espíritos. Hoje não temos o Alan de Souza por compromissos nos quais ele não pôde suspender. Então ficaremos aqui eu, Luiz e o André Sanson na técnica, nos ajudando, fazendo o trabalho com muito carinho. Mas Luiz, aproveitando o momento, eu gosto de dissecar os assuntos. E nessa primeira pergunta que é feita a Emmanuel, sua pergunta eu achei bastante interessante. Se existe uma mediunidade melhor que a outra? E o Emmanuel dá a resposta que nós ouvimos, que é interessante, que ele fala: não existe nenhuma mediunidade mais preciosa que a outra. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente que o Emmanuel fala assim: qualquer uma das mediunidades é um campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, quer dizer, ele reconheceu qual é o seu caminho, se encha de espírito missionário com dedicação sincera e fraternidade pura. O que é se encher de espírito missionário? Como você entende isso? O médium, ele sabe que ele é um médium. O que é se encher de um espírito missionário? O médium, ele é intermediário. Se ele é intermediário, ele pega alguma coisa em algum lugar e leva essa mesma coisa a algum outro lugar. Então, todo elemento que, inclusive no dizer do Chico, ele se considerava um missionário, um burrico que atravessava a fronteira com uma carga nas costas, né? Então, todo médium, ele, por ser intermediário, ele representa, ele está sendo o veículo da transmissão de um espírito, de uma entidade que nos utiliza para a aplicação de um mal bem maior. Então, quando o médium ele entende essa sua missão, essa sua função como intermediário, ele então se enche de responsabilidade e vê que aquilo ali não é para qualquer um. Qualquer um não no sentido de escolhido, mas no sentido de que ele recebeu um dom. Nessa geração, aquela mediunidade veio para ele e não veio para outro. Então, ele, como portador daquele mecanismo de transmissão, ele tem muita responsabilidade nisso. É um espírito se dedicando àquela transmissão e é uma criatura esperando pelo consolo. Interessante o que você falou, porque era esse exatamente o caminho que eu gostaria de percorrer. você falou em função e missão. Eu entendi que o médium, ao se reconhecer médium, ele deve assumir essa postura reconhecendo que ele está exercendo uma função ou uma missão. Humildemente, talvez reconheçamos que temos uma função, porque a missão em geral é endereçada àqueles grandes espíritos que já venceram muitas provas e conseguem exercer uma atividade num nível muito maior. Mas eu imagino que, eu acho que é o médium reconhecer a sua responsabilidade, e ele fala assim, com dedicação sincera, porque muitas vezes, ou algumas vezes, você vê médiums exercendo a mediunidade, muitas vezes por vaidade, ou sem o conhecimento exato do que seja aquilo, começa com uma grande empolgação e daqui 6 meses abandona essa atividade. E fraternidade pura. A fraternidade pura eu entendo que é o exercício de uma relação com amor. Então, o que você entende de tudo isso, assim, com dedicação sincera? O que é a dedicação sincera de um médium? Veja, Geraldo, o médium ele está transmitindo um recado. Ele está transmitindo alguma coisa que ele pega num lugar e entrega no outro. A questão de missão e função é uma coisa muito interessante porque, embora você esteja exercendo uma função, você não deixa de estar realizando uma missão em grau menor, né? Por quê? Porque existe uma pessoa que necessita e existe uma pessoa que está querendo auxiliar. Então, a sua missão nessa função é transmitir com toda a transparência, com toda a lucidez, aquilo que se recebeu, fazendo chegar até o seu destino na maior pureza possível. Aí é a função do médium. Se nós recebemos uma água destilada e somos responsáveis por encaminhar essa água destilada para uma pessoa beber, se nós transportarmos essa água num recipiente contaminado, ela já não vai ser mais pura. Se nós transportarmos essa água derramando, ela não vai mais com toda a sua quantidade. Então, nós somos portadores de uma missão, de uma transmissão, de um levar. A partir do momento que nós cuidamos disso, nós cuidamos para que aquilo chegue o mais originariamente igual ao seu destino. E agora entrando nessa... Eu só queria fazer um outro comentário. O Kardec coloca também que o maior alto ou maior grau da mediunidade é a intuição. E aí ele contribui com essa pergunta, porque ele nos coloca exatamente o seguinte: na intuição é onde nós mais podemos colaborar no processo. É quando nós, através do nosso esforço pessoal, nós buscamos a sintonia mais afinada com a espiritualidade e nos capacitamos para que a espiritualidade nos utilize com a frequência que quiser para o exercício da mediunidade junto ao ser humano. Então a gente percebe, Luiz, que todas as mediunidades, de um jeito ou de outro, caminham, convergem para a mediunidade intuitiva. Sim. É isso? E aí, Luiz, a gente quando estuda o corpo humano, estuda a sua fisiologia, a história do corpo humano, isso é notório, todo mundo sabe, o corpo humano, ele sofre mudanças ao longo dos séculos. O corpo de um homem hoje, ele é muito parecido, mas ele não é igual a um corpo de 3 mil anos atrás. É muito parecido, ele vai sofrendo mudanças. Imagine um corpo de 10 mil anos, de 20 mil anos atrás. Né? Isso sobre o aspecto fisiológico, e você sabe também que à medida que o espírito vai evoluindo, ele recebe, né, um corpo mais refinado em função da sua própria constituição perispiritual, que é encarregada da formação desse corpo. Aliás, Luiz, eu costumo dizer que os nossos raciocínios, na maioria das vezes, é daqui para lá. Mas eu acredito que para entender mais, o raciocínio tem que ser de lá para cá. Se nós temos esse corpo, temos também o corpo físico, temos também um corpo espiritual. E é isso o que o Emmanuel, de maneira muito feliz, ele coloca o título, a evolução infinita. Ou seja, não vai parar de evoluir, não vai ter uma pausa. Tudo evolui infinitamente para um ponto que desconhecemos, né? Você lembra que a semana passada nós discutíamos sobre a questão da memória? Sim, memória. E que o espírito puro, existem teorias, né, que ele não tem mais esse corpo espiritual, como também não tem mais o corpo físico, né? Então aí você observa exatamente o seguinte: esse corpo espiritual, a finalidade dele é exatamente essa: presidir a evolução anímica. Agora, esse corpo espiritual é presidido pelo espírito. É uma coisa ligada ao... Exatamente. E aí o Emmanuel, ele faz uma referência falando o seguinte: ele começa o texto fazendo uma pergunta. Como se tem operado a evolução do corpo espiritual? Porque a gente sempre olha para o corpo físico. Ah, o corpo está mudando. Mas o corpo físico, ele é um reflexo do corpo espiritual. Se existem mudanças no corpo físico, certamente foram precedidas por mudanças no corpo espiritual. É que a gente, como eu falei, você está olhando daqui para lá, você não vê o corpo espiritual, mas ele existe. Porque é ele que induz a formação desse corpo. Então ele fala, como se tenha acontecido a evolução desse corpo espiritual? Aí ele fala, olha para o passado, remontai ao caos telúrico do vosso globo. Aí ele começa a citar todos os elementos vivos, até que ele chega num ponto e ele fala assim, recapitulemos os milênios passados e acharemos a nossa própria história. Então o dia que nos detivermos a olhar a história com um filtro do bom senso, da razão, nós vamos nos encontrar lá atrás. Aí você vai descobrir que o homem adquiriu a individualidade. O nosso, abre aspas, ego, fecha aspas, constitui o nosso maior triunfo. Então passa a imagem de que a evolução vinha sem muito clara essa individualidade e sem muito claro esse ego, até que num determinado ponto isso se instala e começa um processo de amadurecimento diferente. E ele fala, essa é a nossa evolução. E você acha que você chegou ao fim? Não, você não chegou ao zênite. Observe que existem espíritos superiores. Então eu gostaria, Luiz, que você traçasse um caminho entre o protoplasma e essa evolução que estamos vivendo hoje. Esse campo é vasto, lindo e infinito. O seu sangue circula sem que você comande. Né? E isso, muito provavelmente, foi desenvolvido em reinos inferiores da natureza. Né? Então, tanta coisa no seu corpo físico que acontece e você não tem nem consciência. Mas tudo isso foi desenvolvido ao longo dos milênios nos reinos da natureza. E aí entra num campo, que eu adoro esse campo. Questão da gênese espiritual. Nossa, fantástico. Os espíritos colocam que o princípio espiritual reside em todos os seres, né, como animais, é o princípio espiritual. Tanto assim que muitos, e a grande maioria, ele desencarna e reencarna imediatamente, porque é formação de corpo espiritual. Quase que automatizado. Automatizado, para exatamente desenvolver todos esses sistemas, todas essas necessidades para aquele corpo que o espírito vai residir. Então existem duas teorias sobre a gênese espiritual. Uma que diz que de lá vem do animal, da planta e tal, e chega ao ser humano. E tem a outra que diz que o espírito surge no momento em que o corpo atingiu um estágio onde a razão foi instalada. Qual que você simpatiza? Eu mais, simpatizo. Ou você não, Não. Eu simpatizo e eu sou firmemente a favor da gênese a partir do momento onde a razão se instala. A partir do momento em que a razão se instala, aí o espírito surge instalado... Surge, mas ele veio de algum lugar. Sim, sim. O espírito foi criado por Deus, né? Em algum ponto. Em que ponto? Nesse ponto, eu acho que o espírito surgiu. Eu uso muito a figura de uma linha de montagem. O pneu não é fabricado na fábrica que monta o trator. Ele é fabricado em outro lugar. O aço vem também de uma usina que fabricou o aço. Os bancos vêm de um outro lugar. Esses elementos todos, no momento certo, são enviados para a linha de montagem, para a fábrica vai montando chassis, vai montando as rodas, vai montando todos os elementos. O trator pronto, com tanque de combustível, com o combustível lá dentro, ele precisa ainda da ignição. Aí, quando a ignição dá o toque, aí a coisa funciona. Então, veja bem. Aí você diz assim, onde foi criado o espírito? O espírito é uma somatória. O espírito é uma somatória de elementos que, quando reuniu condições para o exercício da razão e o uso do livre-arbítrio, ele se manifesta. A chave ligou. Que coisa interessante. Aí realmente. Você... Nós temos necessidade de materializar a coisa. Sim, sim. É, a gente ainda está restrito a esse mundo das formas, né? O mundo das consequências. E a gente não consegue, muitas vezes, entender o mundo das causas. Sim, como funciona, o que está antes e o que vem depois. A gente está vendo uma visão muito estreita da vida. Por isso que, muito sabiamente, alguém introduziu aí a figura do princípio espiritual. Né? Então, o princípio espiritual está no pneu, está no aço, está no banco, está em todos os elementos que são enviados para a montagem do trator. E é interessante você falar isso, porque... Mas não falamos em fluido... fluido, não, fluido animal? Sim. Não existe o combustível? Sim. Entende? A correlação é total. Entende? Então, quando todos os princípios espirituais estão conjuntamente juntos, montados, agregados, se coloca o fluido animal e aí. E a máquina começa a funcionar. A ignição, a chave. Quem é a chave? Quem? A chave não é nada. Se você não tiver alguém que movimente a chave não liga o trator. Ela está ali na ignição e não acontece nada. A imagem é muito interessante. E aí, né? Você tem por detrás de alguém que move a chave, Deus. Que coisa, né? É uma coisa assim bonita de se pensar, né? Muito bacana mesmo. Interessante, você que está ouvindo aí, é uma conversa que nós temos aqui e é uma interação. Gostaria que você perguntasse, entre no nosso Facebook, faça perguntas, questionamentos. É assim que a gente vai crescendo e melhorando os nossos trabalhos. E é por isso que defendemos que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Agora vamos para a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da da mais filtrada areia. A gente gosta muito de falar, depois dessa prece da Terezinha, porque é sempre muito bonita, em ambiente espiritual, atmosfera espiritual, clima de sentimentos. E é isso que a gente sente quando está no programa. Primeiro porque os textos são muito bonitos, os comentários completam de maneira primorosa esse raciocínio, tanto do Emmanuel como de Kardec. E a gente vai num crescente de troca de informações e de emoções, e que vai, o maior beneficiado somos nós que aqui estamos, que todo domingo aprendemos um pouquinho mais, entendemos melhor toda essa doutrina maravilhosa que nos encanta e nos ajuda muito no progresso evolutivo. E agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado do livro Vinha de Luz. E esse capítulo que eu vou ler hoje, a gente leria semana passada, mas como a conversa estava tão interessante a semana passada, acabamos que pulamos esse primeiro bloco, mas esse capítulo eu reli, ele é muito primoroso. E acho muito atual. É o capítulo 118 do livro Vinha de Luz, em que Emmanuel intitula Queixas. E ele seleciona uma frase registrada na Epístola a Tiago, quando ele diz, quando foi dito: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E Emmanuel, certamente, fazendo reflexões sobre essa frase, ele escreve o seguinte texto: A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luto o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará a perturbação. Esses trechos do Emmanuel, eles são de uma riqueza, né? De uma coisa assim fantástica. E o que você observa é o seguinte: à medida que você vai aperfeiçoando o seu conhecimento, o seu entendimento, você vai melhorando a sua capacidade de filtrar mensagens como essa. Eu nunca me esqueço, e eu relembro sempre, até para não esquecer, que eu, comentando com um amigo que já era espírita há muito tempo, disse: poxa, eu gosto muito desses livrinhos. Aí ele disse: ah, esse é pão com água de açúcar. E meu Deus do céu, que água de açúcar profunda, né? Que água de açúcar maravilhosa. Se você pudesse debruçar sobre esse texto, você vai ver que cada linha é uma mensagem profunda. Cada linha é uma mensagem doutrinária. Nós todos, e aí voltamos de novo à evolução anímica, como é que se deu, Geraldo, a automação da circulação do sangue? Isso é uma pergunta complexa. Existem vários fragmentos de explicações da ciência que não foi resolvido. Esse momento, no momento em que ocorre a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, ninguém sabe exatamente por que aquela célula começa a bater e ela vai ser o coração. E ela bate de maneira diferenciada. Então, esses mecanismos de começo ainda é um mistério para a ciência. O momento da morte ainda é um mistério para a ciência. Sabe-se quando está morto e sabe-se quando está vivo. Mas o momento, esse é o momento, aqui era a vida, aqui é a morte. Existem vários espaços vazios sem uma explicação adequada. Isso. Agora, como a circulação sanguínea, ela foi exercitada nos reinos inferiores, se pode imaginar que a repetição teve uma influência muito grande nisso. O mecanismo vai se processando, isso, se aperfeiçoando, ganhando uma condição melhor, né? Quem trabalha, por exemplo, o nosso amigo Francisco Mourão, poderia falar isso mais profundamente, nas pesquisas com relação à agricultura, as experiências são 600, 700. Você falava do Thomas Alva Edison, que para descobrir a lâmpada, ele repetiu 600, 700 vezes o mesmo exercício. E não dava certo. Nós não podemos esquecer que, assim como a evolução anímica, a evolução espiritual, ela também se dá pelo exercício. Também se dá pela repetição. E aí, quando Emmanuel, dessa forma fantástica, essa lição, ela tem que ser lida, relida, relida, levada para a cama, depois lida novamente, porque ela tem tanta informação que nós não podemos contar. É muita informação num trechinho pequenininho, duas páginas. E ele fala exatamente nisso. O que que acontece, Geraldo, quando você sente a vontade de se queixar? Você já começou a declinar. Você já começou a declinar a sua capacidade de trabalhar. Você já entrou no declínio. Você já mudou o ângulo. Agora, ao passo que vamos imaginar, antes de reclamar, você faça o esforço de realizar, essa realização, ela te remete para um aclive, para uma elevação, para um progresso. Então, entre queixa e fazer, a diferença é fundamental. É elevação para descenso. E é interessante, Luiz, como você disse, é um capítulo que precisa ler, reler várias vezes, mas eu acho que para mim, né, talvez sirva para mim mais, eu gosto de algumas frases em que ele, alguns pedaços de frase que ele fala assim: vale disciplinar a conversação. O que é disciplinar? Você saber o que fala, pensar no que fala, falar o que convém, na hora certa, para a pessoa certa, no tempo certo, com o sentimento certo. O que que o Paulo falou? As más conversações pervertem os bons costumes. Excelente, excelente. Entendeu? Complemento. Quer dizer, Paulo fala, você vê Emmanuel agora, Paulo lá atrás. E é isso exatamente. Quando a gente fica se penalizando de nós mesmos, achar que nós começamos a baixar a bola e começamos a perverter. Entende? Porque o exercício de você receber e não se lamuriar é um exercício de elevação. Agora, a reclamação não. Então, por isso, inclusive, nós precisamos nos exercitar e cortar esse tipo de conversa. E é isso aí, Luiz, que ele fala assim, ó: a queixa é um vício imperceptível. Aí você para, o que é o vício? É um impulso que você automatizou e que se repete sem o uso da razão, né? Então, a queixa é um vício, quer dizer, você se acostuma a se queixar e você não dá conta que você se queixa a todo momento. De um jeito ou de outro. Você não percebe. E vira um vício, quer dizer, é irracional. Quer dizer, quando você faz queixa, você já está viciado. Já está viciado. Para de reclamar, né? É isso aí. É que os espíritos falam, não fala nada, fica quieto. Por isso que eles chamam os caras de impertinentes. É isso daí, não é fácil, não. Muito bem, meus amigos, são 9 horas, são 10 horas, né? 10 horas e 12 minutos. É, vamos lembrar aqui que você pode abaixar o aplicativo da União Rádio Web em seu celular. É aquele aplicativo do ícone azul. É a primeira rádio espírita em nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita, de todos os domingos. E agora transmitido exclusivamente pela rádio aqui em Piracicaba. O segundo bloco do programa Visão Espírita é o estudo do livro O Céu e o Inferno. E só lembrando a você que nos ouve, que já desde muito tempo atrás, a gente já estudou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e agora estamos no livro O Céu e o Inferno. E trazemos aqui, capítulo por capítulo, parte por parte, e vamos dissecando pedacinho. A gente não tem pressa em andar no livro. O importante é a gente entender melhor. E agora, no livro do Céu e Inferno, vamos começar o capítulo 11, em que o Kardec deu o título de Da Proibição de Evocar os Mortos. Por quê? Todo esse trabalho que o Kardec está fazendo no Céu e Inferno, ele se refere a uma pastoral de 1866, daquele arcebispo de Reims, que estabeleceu vários critérios, várias condições de proibições, de acusações, de interpretações falseadas pelo interesse que existia na época. E aí o Kardec, ele vai contestar. Por que ele contesta essa pastoral? Porque a pastoral, na época, ela ficou muito conhecida. Ela ficou prevalente, ela dominava os meios religiosos da Europa, mormente França, Espanha, Portugal, Itália, essa pastoral ficou como se fosse uma regra a ser seguida, uma lei a ser seguida, e a igreja exercia um poder temporal ainda muito influente. E em função de toda essa estrutura montada, o Kardec começa a mostrar a visão espírita e a desconstruir esse raciocínio falseado. E ele escreve assim, Kardec, começando no item 1 do capítulo 11. E eu vou interrompendo e passando a palavra a você, Luiz. A igreja, de modo algum, ela nega a realidade das manifestações? Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, a igreja admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. Então aqui cabe uma consideração. A partir do momento que a igreja proíbe a manifestação, é que ela admite que ela existe. Só que ela acha que só tem um caminho, só que quem dá a comunicação é o demônio. O Kardec continua: É debalde, segundo a Igreja, invocar os evangelhos como fazem alguns para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. Isso a Igreja falava. Os evangelhos nada dizem, então a Igreja fala assim, se o evangelho não diz, então isso não deve ser feito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. Quer dizer, o fundamento para essa proibição, a Igreja utilizava aquele fundamento de Moisés. E a seguir ele vai dar as explicações. Então o que você tem a dizer nesse começo de a Igreja? Ela reconhece, mas só acha que é o demônio que se manifesta. O que acontece? Primeiro que Moisés realmente proibiu as evocações. Agora, nós não podemos pura e simplesmente pegar o fato e jogá-lo fora do seu contexto. Por que Kardec proibiu as evocações? É a mesma coisa que se passa com relação à casa espírita. Se, por exemplo, na casa espírita, alguém começa a receber as pessoas para fazer consultas sobre os seus negócios, sobre o futuro, loteria esportiva, o que é que vai acontecer? O presidente do centro vai dizer assim, olha, você está proibido de ficar dando consulta aqui nesse centro. Por quê? Considerando aquele contexto. Exatamente. Por quê? Porque não é recomendado isso aí. O contato com os espíritos não é para se aliás, o livro dos espíritos está cheio, né, a doutrina espírita inteira, sobre a buena dicha, que era exatamente os adivinhos, né? Então, não é essa a finalidade. E as pessoas, ao tempo que Moisés proibiu, elas usavam os espíritos para saber se eles iam ganhar a batalha. Escuta, eu estou com guerra lá com o povo tal. Posso entrar na guerra? Vou ganhar? E aí, imagina, o espírito de cá diz assim, não, vai em frente que você vai ganhar. E o de lá também diz assim, vai em frente que você vai ganhar. Né? Então, quer dizer, eles estavam sendo joguetes dos espíritos. E nesse caso, a Igreja tem razão. Eram espíritos inferiores, né? Coisas do mal. Então, nesse ponto, a Igreja tem razão. Eram espíritos inferiores que se aproveitavam de médiuns imprevidentes para implantar coisas erradas. Então, essa proibição, ela teve sentido naquele ponto para eliminar, para acabar com os abusos. E nessa pastoral, tanto que ele coloca entre aspas, quer dizer, o texto não é dele, ele está reproduzindo. Então, esse texto que eu vou ler é um texto que ele coloca entre aspas, então era trechos dessa pastoral. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz os levíticos, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Morra de morte o homem ou a mulher em quem houver espírito pitônico, sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. Então ele evoca esse texto do passado para justificar aquela proibição de 1866. Então é de novo a mesma coisa, quer dizer, nós sabemos que existem drogas que são colocadas nos remédios e são coisas maravilhosas. Agora, essas drogas tomadas em excesso são venenos. Sim. Né? Então, a mesma coisa a comunicação espiritual. A comunicação com os espíritos espontânea, natural e com o conteúdo elevado é altamente benéfica. Tanto assim que o próprio Evangelho. Né? O Evangelho está cheio de comunicações onde se dão essas comunicações e de alto nível. Né? Então, é exatamente em função da dose como estava sendo usado. O que você levantou foi muito claro, Luiz. Qualquer texto, você que está nos ouvindo, ao ler o texto, você tem que se colocar no contexto em que aquele fato ocorreu para que você possa entender o espírito daquela mensagem. Na própria medicina, condutas e medicações, a gente tem livros, né, sobre a história da medicina, que se fazia há 200 anos, para a época era muito bom. Hoje é uma coisa assim considerada absurda, mas para a época era bom. Então, para aquela época era bom. Hoje, eu me formei em 84. em 1984. Olha como tudo evolui. Se alguém dissesse que iria tratar uma úlcera com um antibiótico, ele seria internado no hospital psiquiátrico. Hoje, trata-se a úlcera pelo Helicobacter pylori com antibiótico. Quer dizer, era uma verdade inquestionável. Hoje virou assim, não fale isso que pega mal. Então, a mesma coisa, Moisés, na época que falou, era procedente e tal. E o cuidado dele não era com a comunicação, era com a qualidade da comunicação. E o excesso da comunicação. E os excessos. Geraldo, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um paciente que você tá, ele faz check-up com você constantemente. Qual é a frequência que ele deve ir ao seu consultório? Considerando as patologias, se for uma patologia aguda, a cada 2 meses. Se for uma patologia crônica, a cada 6, 8 meses, 10 meses. E se for um elemento que vai fazer um check-up? Anual, um ano e meio. Um ano e meio. Agora, se um elemento que faz check-up começar a aparecer lá no teu consultório todo mês, o que você vai fazer? Fala para ele. Ele está equivocado, não precisa ir tanto assim. Entendeu? Quer dizer, exatamente, no sentido de se dosar a coisa de forma adequada. E aí o Kardec, até para fortalecer os seus argumentos, dizendo que esse texto era um texto da história, essa proibição foi uma proibição histórica, momentânea e contextual, ele volta novamente, o Kardec. Você vê que ele alicerça de uma tal maneira os seus argumentos que fica difícil você ir contra. O Kardec falando agora, o Kardec, é útil para melhor compreensão o verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto, um tanto abreviado na citação antecedente. Então você vê que o texto que a pastoral fez foi um resumo. Eles não colocaram o texto inteiro. Só coloca o que interessa, exatamente, né? Exatamente, porque eles iam se comprometer. Aí o Kardec falou, não, mas agora eu vou colocar o texto inteiro para você ver o que ele escreveu e o que é o texto verdadeiro. E aí ele descreve e você começa a ver que assim, foi o que você falou, colocou só aquilo que para eles era conveniente, né? E é rapidinho, bom que se leia. Esse é bom que leia o texto inteiro. Então, esse texto é do Deuteronômio, lá atrás, escrito. Então, o Kardec reproduz assim. Moisés, não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Não consulteis os adivinhos e receai que vos contamineis dirigindo-vos a ele. Eu sou o Senhor vosso Deus, está em Levítico. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos. Tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. Imitar. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filho passando-a pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm espírito de pitom e se propõe adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Esse é o texto completo que o Kardec resgatou. E você começa a perceber que a queixa, a proibição, não era nem tanto ao fato, mas aonde ia dar. Então ele fala, não vos afasteis de Deus, não consulteis os adivinhos, porque ele tinha medo que caíssem algumas ciladas. Então a preocupação era com o comportamento deles. Ô, Geraldo, hoje na Casa Espírita, o que, que você ouve a Casa Espírita recomendar? Amai-vos e instruí-vos é a coluna mestra. Coluna mestra. Né? Você tem alguma sala na Casa Espírita que diz assim, consulte os adivinhos? Não. Você tem alguma sala na Casa Espírita que diz assim, consulte os mágicos? Você tem alguma sala aqui na Casa Espírita que diz assim, veja o seu futuro? Não tem, né? Todas essas partes são coisas que o próprio mundo espiritual nos diz assim, filho, você vai buscar isso aí, você vai quebrar a cara, porque existem espíritos que vão te atender. A Casa Espírita, em vez de usar isso aí, ela esclarece. Né? Então, a relação com o mundo espiritual, ela se processa, ela se dá de uma forma construtiva. Né? O próprio livro dos Espíritos, ele nos norteia a questão exata da doutrina espírita. Para quê? Para que a gente, através desse norte, a gente saiba o que é certo e o que é errado. A única coisa, você não é que você está proibido de entrar nesse mundo, não. Ela nos forneceu as regras e os procedimentos para você entrar nesse mundo. E aí o Kardec, ele vai explicitar, ele vai entender, fazer a interpretação do texto de Moisés. Quando ele fala assim, se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros pontos. Quer dizer, você não pode só puxar uma linha, foi o que eles fizeram, puxar um pedaço do texto e colocar em destaque. E aí ele fala, demais, quando você vai fazer um texto assim, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu, Moisés, queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos do Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías, abre aspas, o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos, fecha aspas. Então você vê, o Kardec fala, ele declara que a proibição era esse costume do Egito, e ele continua, os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Quer dizer, vocês, a gente vai acabar se encontrando em alguma batalha, vocês podem absorver isso. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras. Agora a palavra do Moisés, abre aspas. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Então aí você observa exatamente o desrespeito à prática correta que deve ser exercida. Eu vou citar um caso prático, um caso que todos vão entender perfeitamente. Foi levada uma reunião que nós tínhamos de trabalho de desobsessão, uma senhora que o marido dizia ela receber espírito em casa. E aí essa senhora começou o tratamento e começou a melhora. Aí o marido, em conversa comigo, ele disse assim, escuta, e esse espírito então ele vai ser encaminhado? Sim, provavelmente ele vai ser encaminhado. A hora que ele estiver convencido de que... Então ele não vai mais aparecer na minha casa? Eu disse assim, provavelmente não. Ele não levou mais a mulher. Sumiu. Por quê? Dedução minha. Ele já estava consultando. E ele, quando percebeu que ia acabar aquela prática, ele não ia ter mais aquele espírito para o seu bate-papo, as suas dúvidas, ele disse, não é isso que eu quero. Eu não quero que ela fique perturbada. Resumo da história. 2 anos depois, como é que está a sua esposa? Faleceu. Entendeu? Vida. A coisa é séria, Geraldo. Agora, na grande maioria das vezes, somos nós, os consulentes, é que mantemos esse tipo de coisa. Nossa, essa colocação sua é forte, hein? É forte. Eu quis ser contundente. Exatamente. Então, o que a gente percebe desses textos do Kardec? Primeiro, ele faz uma visão crítica do texto daquela pastoral. Ele interpreta, ele lê, e você percebe que a maneira como ele escreve, ele faz o leitor também entrar nessa visão crítica dos textos. Aliás, todos nós, ao lermos um livro, seja romance, seja uma obra doutrinária clássica de Kardec, ou esses livros consagrados do Chico, Ivone, Divaldo, do Haroldo Dutra Dias. A gente tem que ter a visão crítica, sair da consciência ingênua para a consciência crítica. E o que se percebe é que a igreja da época, o que ela queria é se perpetuar no poder, porque essas comunicações sempre existiram em toda a história da humanidade. Mas na época do século XIX, ficou muito mais frequente. Então, de alguma forma, querendo imitar o que Moisés fez, foi lançada essa pastoral com o intuito de abafar essas comunicações. Mas o povo já tinha um amadurecimento maior, um entendimento mais amplo, e Kardec estava reencarnado, falando, contestando, escrevendo, publicando livros, e o que aconteceu? Essa pastoral foi ruindo, e o Livro dos Espíritos, mesmo com a queima do Alto de Barcelona, se propagou mais ainda, e todos reconheceram as verdades que existem nas relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Geraldo, eu já contei aqui, eu vou repetir, 1949, mais ou menos, 1900, Florianópolis, perdão, a data é anterior, 1940, por aí. Florianópolis, chegavam remessas de livros, de Bíblias da Alemanha, e eram queimadas pela Igreja Católica. Nossa. Por quê? Porque a Bíblia continha informação que o público não detinha. O público não tinha livro, Bíblia para ler. Entende? Porque o público não tinha contato com a informação na sua origem. O público conhecia de Deus aquilo que a igreja permitia que ele... O nosso país, o Brasil, ele sempre andou um degrauzinho, do ponto de vista cultural, um degrau abaixo desses grandes países. A minha avó já desencarnou faz tempo. E ela não era espírita, ela era simpatizante, ela era meio ecumênica, mas ela também ia a algumas reuniões espíritas. E eu, na época, sempre conversei de espiritismo, ela me falava assim, que lá quando ela era jovenzinha, 1930, 40, ela não podia dizer que ela ia em reunião espírita, senão ela seria demitida do trabalho. Se falasse, eu fui numa reunião espírita, era demissão quase que por justa causa. Então observem que a cultura, ela vai se modificando, ela vai se saneando com o tempo, ela vai adquirindo valores que não tinham, tudo muda, tudo evolui, até essas proibições de Moisés mudam. É só você estudar e você fazer a coisa certa. Para mim, o que fica é que devemos estudar sempre a obra de Kardec e nos exercitarmos, se houver a oportunidade, que nos exercitemos nas sessões mediúnicas, se houver necessidade, o exercício mediúnico. Se for a psicofonia, que seja a psicofonia. Se for a psicografia, que seja a psicografia. Mas como o Luiz bem destacou no começo, todas essas mediunidades são muito valiosas, mas elas convergem de um jeito ou de outro, numa velocidade ou noutra, para a intuição. Então você, que não se percebe com aquela mediunidade tão ostensiva, certamente deve ter a mediunidade intuitiva. É que talvez você não tenha dado tanta atenção, ou você não parou para refletir, mas você é muito ajudado no seu dia a dia. O exercício é que desenvolve, né? De novo, tocamos no mesmo ponto. À medida que você vai se exercitando, você vai aperfeiçoando essa mediunidade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui encerrando o segundo bloco e sempre lembramos que o programa Visão Espírita ainda necessita do seu depósito identificado. O nosso custo diminuiu, mas existe um custo. Então precisamos da sua ajuda e sempre aqui fazemos esse apelo a você para que nos ajude contribuindo com que você possa fazer um depósito identificado. Sempre lembrando que o nosso programa aqui é um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora sendo transmitido pela União Rádio Web de Piracicaba. E a Isabel me passou agora a nova conta nas quais... Porque eu falava muito aqui do Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, onde eram feitos os depósitos que a Isabel pedia. Agora mudou. Agora os novos depósitos deverão ser feitos. Preste atenção, pegue sua caneta, um papel e anote. Eu vou falar bem devagarinho. O banco principal é o Banco Sicoob de Santa Bárbara do Oeste. Então é S-I-C-O-O-B. Banco 756 Banco Sicoob 756, agência 5002, 5002. E a conta corrente 21 870, dígito 7. E o CNPJ 01.229.116/0001, dígito 60. Então, Banco Sicoob 756, agência 5002, conta corrente 21.870, dígito 7. Existem outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, aqui em Piracicaba, que é do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24.326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71.850, dígito 4. O que você puder colaborar vai nos ajudar muito. R$5, R$10, R$15, R$20, R$300. Tem gente que deposita R$500, R$400. Aí passa 3, 4 meses sem depositar. Então a gente fica nessa oscilação dos valores, mas a gente tem que honrar os compromissos assumidos aqui. Sempre bom lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música do Luiz, a música de boa qualidade. E a de hoje é de excelente qualidade. Ouça, ouça que coisa linda esse instrumento, essa instrumentação aí dessa música. com essa linda música interpretada aí por Jorge Aragão, com a viola, um chorinho. Ave Maria foi feita uma outra interpretação muito bonita, é gostoso de ouvir, e a gente entra nesse clima, se encaixa perfeitamente no programa que estamos fazendo e graças a Deus, muito bem escolhido. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 37 minutos, agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado da coleção de livros da Terezinha Oliveira, uma grande companheira que já partiu para o mundo espiritual. Tive a felicidade de entrevistá-la no programa Visão Espírita, lá de Santa Bárbara do Oeste, quando ainda nos reunimos lá. E para mim foi um dia histórico, eu fiquei muito feliz e tenho guardado uma fotografia com ela. Mas hoje estamos estudando aqui o sexto volume, que são os Estudos Espíritas do Evangelho, e vamos iniciar um capítulo novo, o capítulo 23, em que fala de assuntos muito interessantes: telepatia, clarividência e predições de Jesus. Você vê que o texto todo são fenômenos, estudos, fatos que ocorreram com Jesus, porque o Espiritismo é uma doutrina essencialmente que vive Jesus. E a Terezinha, ela faz uma introdução, e nessa introdução eu já quero fazer uma pergunta para o Luiz. A Terezinha escreve assim: muitos dos fenômenos realizados por Jesus podem ser classificados como anímicos, pois ele os produzia com suas próprias possibilidades espirituais. Por isso hoje, talvez, considerassem um sensitivo ou paranormal. Então, antes da gente entrar no fenômeno, eu quero fazer uma pergunta ao Luiz, até para que esclareça. Luiz, qual é a diferença do fenômeno anímico para o fenômeno mediúnico? Nós precisamos estabelecer dois conceitos. O que é o espírito? O espírito é definido no Livro dos Espíritos como se fosse uma chama, um clarão. O espírito é o ser espiritual. Esse ser espiritual, para o seu processo evolutivo, ele encarna num corpo físico. Então, quando ele encarna num corpo físico, o espírito, ele vai animar o corpo físico. Então, haveria necessidade de se diferenciar o que é um espírito liberto do corpo físico para um espírito encarnado num corpo físico. Então, os espíritos deram ao nome desse espírito liberto do corpo físico espírito, e ao espírito encarnado, alma. Quer dizer, o espírito que está animando um corpo físico. Então, todo processo mediúnico que proceda do espírito encarnado, ele é dito que é um processo anímico, que é da própria alma. Por que a Terezinha coloca isso? O espírito mais evoluído que habitou o nosso planeta foi Jesus. Os espíritos que, através da mediunidade, nos intuem, se manifestam através dos médiuns, são espíritos elevados, elevados com relação a nós. Mas esses espíritos, com relação a Jesus, são espíritos ainda carentes de muita evolução. Por exemplo, o Uri Geller, ele era um fenômeno anímico ou mediúnico? Anímico. Chico Xavier era um fenômeno anímico ou mediúnico? O Uri Geller era um fenômeno estritamente anímico. O Chico Xavier, ele produzia alguns fenômenos anímicos e ele produzia alguns fenômenos espíritas, né? Então, o que que acontece? O Uri Geller é um espírito de um grau de evolução assim, bem carente ainda. Agora, Jesus não. Jesus, ele foi considerado, inclusive, o médium de Deus, né? Porque para inspirá-lo, para poder se manifestar dele em grau maior, só Deus. Excelente explicação. Então fica essa base e aí vai facilitar o nosso entendimento. Agora a Terezinha vai falar sobre telepatia. Telepatia é a transmissão do pensamento à distância. esclarece nos a doutrina espírita que o pensamento é a linguagem dos espíritos. Ele impulsiona os fluidos e o faz vibrar. E o meio fluídico veicula o pensamento como o ar veicula o som. Espírito muito evoluído e sensível, Jesus captava com facilidade os pensamentos dos que o rodeavam. É o que se vê nestas passagens. Então ela vai citar uma passagem em que Jesus percebe, sente, entende, vê o pensamento de quem está ao lado. Vamos à passagem. Uma pecadora unge os pés de Jesus e, abre aspas, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Fecha aspas. Jesus, demonstrando haver captado esse pensamento do fariseu, lhe responde com uma comparação e um ensinamento. Porque Jesus dissera a um paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados? Algum dos escribas ali sentados, abre aspas, arrazoavam em seus corações. Fecha aspas. Os escribas falavam a Jesus: por que ele fala desse modo? É blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: por que cogitais o mal nos vossos corações? É a leitura do pensamento, quer dizer, as pessoas não se expressavam, né? E ele, como captava, lia o pensamento deles, ele respondia. E respondia verbalmente, porque não adiantava pensar, porque a inferioridade dos seus interlocutores não permitiria que captar a mensagem. Por isso que Jesus disse: só de pensardes já pecaste. Agora, Luiz, eu pergunto a você, Jesus, né, é a figura mais iluminada, mais evoluída que esteve entre nós. Ocorre a telepatia entre nós aqui, numa classe espiritual mais inferior, entre eu e você, entre eu e o André, entre eu e o Alain, ocorre esse fenômeno ou não ocorre? Frequentemente. Frequentemente. De que maneira você percebe isso? Percebe através da captando as ondas de pensamento que você emite. Quantas e quantas vezes você vai falar alguma coisa, Alan, a gente se antecipa, entendeu? Isso aí pode ser uma telepatia, como pode ser também uma intuição que os espíritos despertam aqui e aí. Entendeu? Quer dizer, os espíritos, eles fazem muito isso. Eles despertam um pensamento em vários locais, esperando que pelo menos um capte. Mas a intuição é uma coisa sua. Sim, né? Ela pode ser induzida. Induzida pelos espíritos. Entendeu? Sim. Então, você, querido ouvinte, a telepatia é um fenômeno anímico. Anímico. Em que eu mentalizo o André e fico pensando alguma coisa que gostaria de falar para ele, e fico preocupado a semana inteira, e de repente ele me liga: Geraldo, sabe o que eu estava pensando? Ele fala o assunto que eu estava pensando. Quer dizer, ele acabou captando, percebendo, absorvendo, assimilando o que eu estava pensando. Isso é um fenômeno que ocorre no dia a dia. Você com seu amigo, com a sua amiga, no ambiente de trabalho, na condução, no mercado. Nós acabamos exercendo a telepatia muitas vezes sem perceber, né? Mas é uma coisa também, agora você foi e agora eu vou junto, porque a coisa se aprofunda, sabe, Geraldo? Você estava perguntando a respeito de telepatia e intuição. Os espíritos, eles podem induzir violentamente a telepatia. E nós, pela nossa pobreza de entendimento, nós ficamos achando que é telepatia. Por exemplo, você tem uma necessidade. Normalmente, quando você tem uma necessidade, você pensa nessa necessidade. Os espíritos me trazem a sua necessidade e projetam a sua figura na minha mente. E eu, então, com a sua figura na mente, eu sou induzido a entrar em contato com você. E aí você chega e diz assim: poxa, Luiz, foi Deus que te enviou. Que interessante. Entendeu? Então, na realidade, a telepatia é um mecanismo que nós ainda estamos estudando, nós estamos engatinhando. Ela está inserida, mais ou menos, dentro de um contexto, né? Ela acontece, mas vários outros fenômenos acontecem. Mecanismos tudo ao mesmo tempo. Podem induzir a esse mesmo fenômeno. Muito bem. Aí vamos entrar num outro tópico muito interessante, Luiz, e que eu imagino que seja curiosidade para todos nós. A clarividência, né? O que, que é a clarividência? Então eu vou ler o texto aqui. Terezinha escreve: clarividência é a visão sem o concurso do sentido físico da visão. E por isso mesmo permite enxergar à distância e através de corpos opacos. Então vou repetir aqui: é a visão sem a concurso do sentido físico da visão, e por isso mesmo permite enxergar à distância e através de corpos opacos. Jesus demonstrou essa faculdade em passagens como estas. Primeira passagem: Jesus, vendo Natanael pela primeira vez, lhe afirma: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Isso está registrado. Natanael reconhece nisso um sinal das qualidades espirituais de Jesus. Então, esse foi um fato de clarividência. Um segundo fato de clarividência: por duas vezes Jesus indicou a existência de cardumes de peixes onde os discípulos nada viam, apesar de pescadores experientes. Foram as duas pescas, abre aspas, maravilhosas ou milagrosas. Uma serviu para fazer que os apóstolos pescadores seguissem Jesus confiantemente, outra para provar que era Jesus mesmo ressurgido entre eles. Terceiro exemplo: quando Jesus manda Pedro pescar e antecipa que pegará um peixe com um estáter dentro, uma moeda, uma peça de prata, com a qual pagará o imposto devido. Provavelmente já viram o peixe e o que tinha no seu interior. Aí a Terezinha faz uma observação: esse peixe seria, aí ela dá um nome aqui, Hemicromes sacra ou Pateramilias, que guarda os filhotes na boca e os espeles quando chegam a certo tamanho. Desconhecia. O bagre faz isso. No lugar deles coloca então um seixo, uma moeda poderia servir. O bagre faz isso. E o quarto exemplo, quarto e último: no Horto das Oliveiras, antes que cheguem os soldados guiados por Judas para o prenderem, Jesus alerta aos discípulos: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Certamente já os vira à distância. Então vou citar mais um para a Terezinha aí. Lembra da passagem que ele diz que tem um jumentinho lá que eles tinham que pegar? Sim, né? Clarividência. Né? Então o que, que é isso? Principalmente naquelas pessoas que se desdobram de forma fácil, de forma bastante frequente, elas nesse desdobramento em espírito, elas conseguem ver aquilo, inclusive através dos corpos. A clarividência só ocorre no desdobramento? Ela normalmente é no desdobramento. Quer dizer, é o ser espiritual que capta, não é o órgão fixo. Então, aspas, o que é o desdobramento, então? Assim, o desdobramento é o afastamento do espírito com seu corpo espiritual do corpo físico. Aí ele consegue perceber a distância. Exatamente. Isso tudo num processo de um segundo, dizer, dois segundos. Coisa. Ou também pode através da expansão perispiritual. Entendeu? Aí ele consegue ver ou sentir, isso, ou captar, entender sentir, o que está acontecendo. Exatamente, através de órgãos não sensuais do corpo físico. Todos nós temos clarividência, Luiz? Olha, temos em maior ou menor grau, e menor ou maior consciência. Independente da religião, independente católico, evangélico. Da religião. Quanto mais grosseiro nós formos, menos capacidade de desprendimento nós temos. Por isso, tanto se recomenda a questão de você ir refinando todas aquelas sensações, aquelas paixões que te ligam ao corpo físico. Quanto mais ligado ao corpo físico, mais pregado você fica. Aí tem dificuldade desses desdobramentos. Tudo, exatamente. Então todas é a mesma coisa essas atrações como muito físicas, né? Como no desencarne, entendeu? Todas as paixões, elas dificultam no desencarne o seu desenlace perispiritual. O que é uma paixão, Luiz? Agora eu perdi você. Uma paixão é um apego excessivo. a qualquer coisa, entende? E principalmente aos vícios, às sensações da matéria. É, pela amizade que eu tenho com ela, eu faço pode, essas pegadinhas. Mas ela pode ser uma coisa maravilhosa. É. Por exemplo, você e eu temos paixão pela rádio web. Sim. Entende? Quer dizer, nós fazemos... Uma paixão boa. Uma né? paixão excelente. A paixão não é algo negativo. Sim. E aí, só para finalizar, porque o capítulo é longo. São assim, a gente faz algumas pinceladas para que você se anime a buscar, a ler, a estudar. Levitação ou volitação? Eu acho que levitar, segundo a Terezinha, é o fenômeno pelo qual um objeto ou pessoa é suspenso no ar, aparentemente contrariando a lei da gravidade. Volitação é o ato de voar, deslocar-se no espaço por ação da própria vontade. Aí ela coloca, entre aspas, andando sobre o mar, fecha aspas, Jesus se aproximou dos discípulos que estavam num barco a muitos estádios da terra. Então, nesse fenômeno de levitação, primeiro eu pergunto a você como funciona isso, e eu pergunto como aqueles monges do Tibete, muitas vezes, ou aqueles grandes religiosos, eles se dedicam à volitação, à levitação. Eles estão sentados, muitas vezes, naquela posição de lótus, e eles se deslocam no ar. Como funciona isso, Luiz? O que é que nos mantém ao chão? Força da gravidade. E a nossa matéria, né? Exatamente. Não existe milagre. A levitação nada mais é do que você mentalmente conseguir anular a força da gravidade. Seria você executar uma força, uma alavanca que vence a força da gravidade. E por que que isso ocorre com mais frequência entre aqueles monges do Tibete e não aqui em Piracicaba, ou é menos aqui e mais lá? Quanto mais você se eleva espiritualmente, mais você tem capacidade desse controle. Você lembra que Jesus caminhou sobre as águas e ele chamou Pedro e o Pedro caminhou também? Caminhou de alguns passos. E aí, o que, que aconteceu? Caiu, afundou. Né? Afundou. Por quê? Faltou a fé naquele momento. Sentiu medo. Quando ele sentiu medo, ele se descolou do comando do Cristo. É uma imagem interessante isso, entendeu? Né? Então, é a imagem real. E é fácil, então, aí você assimilar. E é isso exatamente que acontece conosco quando a gente está em equilíbrio. Então, e daqui a pouco a gente perde esse comando do Cristo e a gente cai. Então, eu poderia fazer uma pergunta para você. Se nós nos exercitarmos nessa espiritualização, poderemos em algum momento desenvolver ou melhorar ou qualificar mais essa levitação que nunca ocorreu em mim, mas eu posso, dependendo do meu estado, levitar. Exatamente. Mas você veja, as pessoas não podem confundir a evolução espiritual com a evolução intelectual. Tá, isso aí é uma coisa muito, muito clara. O que facilita é a evolução espiritual. Não precisa ser doutor, né? Não precisa ser doutor. É exatamente você, à medida que você se espiritualiza, você se desmaterializa. E aí então, você vai vencendo essas injunções da matéria, né? Exatamente. E você pode ver isso, você pode observar. O que, que acontece com o teu pensamento quando você, de forma intensa, você quer obter alguma coisa? E luta e se esforça para aquilo. Pois é, esse é tudo muito interessante. Então, você que está nos ouvindo, o Espiritismo nos propicia conhecer todos esses fenômenos, sejam anímicos ou mediúnicos, desde que você leia, estude, converse, vá em palestras, participe de questionamentos, e aí você vai ganhando e entendendo o quanto você pode adquirir lendo e estudando. Hoje falamos sobre telepatia, que é um fenômeno que se repete no nosso dia a dia, sobre a clarividência, que acaba sendo produto de um desdobramento, e o desdobramento é um fenômeno natural, mediúnico, anímico, e sobre a levitação ou volitação. Isso tudo são fenômenos, inclusive, Nos livros do André Luiz, ele fala em volitação. Então, a volitação, muitas vezes, ou é exclusivamente do espírito. Veja bem, o que que acontece? O espírito volita à medida que ele se espiritualizou. Então, porque o corpo espiritual também tem uma densidade. Existem espíritos que a densidade do corpo espiritual é tão grande que eles querem sair do cemitério, mas se o portão estiver fechado, não sai. Não sai. Tem que alguém abrir o portão para ele sair. Agora, tem espírito que, pela sua espiritualização, desmaterialização do corpo espiritual, ele atravessa o muro. É aquilo que você mencionou e nós não tivemos oportunidade de comentar, por exemplo, a questão de ver coisas através de objetos opacos. Muitas experiências foram realizadas. Você pega o livro do Bozano, do Ernesto Bozano, do Gabriel Delany, do Leon Denis, de criaturas que faziam as reuniões, e aí nessas reuniões eles se desdobravam, iam na sua casa, pegava lá uma caixinha que você tinha com determinadas joias e tirava a joia de lá, inclusive. Aí já é transporte. Mas eles... Isso é complexo, hein? Complexo. E aí eles podiam ver o que tinha da caixa e dizer assim, Geraldo, você tem um relógio lá naquela caixinha que está parado lá, inclusive esse relógio tá com problema. Você precisa mandar consertar, que você esqueceu daquele relógio. Você vai lá ver e está lá. Quer dizer, provando que aquele elemento que estava ali na mesa se desdobrou, esteve lá, viu o que tinha lá e provou para você. Está vendo, Geraldo? O espírito é alguma coisa que não é ligada à matéria. É um ser independente da matéria. Como já foi dito, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso aí. 10 horas e 58, 59 minutos. O tempo passa, Luiz, na nossa dimensão. O tempo passa. E estamos chegando ao final do programa, o André fazendo um trabalho excepcional ali, no silêncio, nos ajudando, dando todo o amparo técnico para que o programa ocorra. Luiz, suas últimas palavras. Na manhã de hoje, nós vamos, em particular, desejar que o paizinho do André, né, se restabeleça completamente, que tudo corra bem e que ele volte para o seu convívio familiar, né, depois de cumprir as suas obrigações. Mas é assim, às vezes a gente está com o coração triste, mas nós temos um dever a cumprir, né? E a gente sempre, sempre, em qualquer circunstância, a gente não se queixa, né? Vem, cumpre o dever, depois vai visitar o papai. Um grande beijo para o André. Com certeza o seu pai já está sendo bem assistido pelos méritos que tem e... Se for da vontade do Pai, ele vai superar essa circunstância adversa. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.